Meu nome é Laís, Laís Monteiro, sou da aluna da UFPE, do CTG, e sou bailarina na Go, do balé na Guajô, e da Fochoia Tokoleu. A importância é para nós, enquanto negras e negros, nesse mês, nesse ano, e sempre na nossa luta, é promover, através da dança, através da arte, a nossa resistência política e social, né? E ainda mais com a questão do PEC, com a questão do golpe que a gente está vivendo, que a gente já vivia todos os dias, desde quando a gente chegou no Brasil, e agora mais um golpe, e a gente está, através da arte e da dança, a gente está resistindo e apoiando vocês em tudo e mostrando através da arte, né, como eu já falei, todos os espaços que a gente pode chegar, né, no movimento. E é isso. Como surgiu o convite para vocês tocarem aqui? Bom, o convite foi a nossa bailarina Nagô, Yasmin, que também é estudante do CAC, né, de letras, né, porque o Afoxé, desde a sua fundação, vem combatendo, né, preconceito através da arte, preconceito racial, social, religioso, através da arte, da arte, que é a dança, a música, né? E também vem valorizar essa cultura afro-brasileira, né? E o convite surgiu dessa maneira. E a gente se sente muito agradecido, né? Pra gente estar mais uma vez aqui fortalecendo, né? Mas fortalecendo esse espaço, essa militância, né? Bom, eu sou a Aline Sampaio, né? Graduada no curso de dança pela Federal, aqui estudante do CAC. E sou coordenadora do Afoxóia Tokoleuô, que é o bem cultural do terreiro de Mãe Amara, né? O Ileobaganju Okoloiá, de tradição Nagô. Axé.